Gol 1173 para o TAC, 4 horas e 20, Alterna Galeão, 121 a bordo. Gol 173 autorizado, TAC, repartiu 1 no TAC, Índia, ponto 010, reporte pronto, ajuste no 014. Gente, bate 1 no Índia, ponto 010, reportaremos pronto, comunicações, gol 1173. Só um ponto de espera pronto, gol 1173. 1173, a linha decola no 0, vento no 50 graus, 0 meia-noite. A linha decola, 910, gol 1173. Uno 173, decolado 30, chama controle Salvador, 1208. 208, muito obrigado. Salvador, bom dia, gol 1173. Gol 1173, contato radar, super pro nível 360, voa Leda. 360, pronto, Leda era presente, obrigado. Delta 3816, ciente da informação Delta, passa 180, descida 150. Delta 3816, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajustando 04, direto Duna. 2000 pés, 1014, na proa de Duna, Delta 3816. Cruzão no 1-1-7-3, ciente. Uma chance de coordenar ativa ou DV pro 1-1-7-3. Uno 73, chama o centro na frequência 12835, alterna 1251 e solicita direto. Ok, 2835, 351, muito obrigado, boa semana. copia a 3896 autorizada a sinal alerta X-Ray, reporte estabilizado. Informarei estabilizado no X-Ray, TAN 3896. Com 1, letra D, por 161 no teléfono. Pronto, cópia. Cruzado Galeão, nível 360, decola 1-0, curva direita. Saída, Sango 1, Leda, Dóquilo, via Upsulu 44. Seguro, Up November 857, prossegue conforme rota. Controle, 1208, aciona, 5436, transponder. Autorizado 360 Galeão, decola no zero, curva direita, São Bruno, Leda, Doco. Apresurou 44, segura, Up November 7, controle 208, acima 5436, voo 561. Voo 561, por gentileza, modifica para 5476, o transponder chamando pronto para o pushback acionamento. 5476, chama, voo 561. Mara, Felipe, tá tudo certo? Paulo Salvador, na segunda do gol, gol final. Prossiga. Paulo, pode fazer um negócio? São 3, mais um jogador, são 9, pode fazer um gol final. Aguarde o gol final. Salvador, 3520, portão 08, pode puxar o estacionamento. 3520, autorizado, tinha pronto táxi. Autorizado, puxa o estacionamento, 3520. Hotel 3816, Chimé Torres, frequência 118.95. 1895, boa. Salvador, bom dia, o TAN 38 no meio, estabilizado, LS X-ray da 10. TAN 38 no meio, bom dia, hoje no 094, repórter visual com campo. Sumarei visual, TAN 38 no meio. TAN 38 no meio, visual. Sim, autorizado pulso, pista no 0, vento no 70 graus, 059. Foi autorizado na 10, TAN 38 no meio. Salvador é o tanque e em que hotel? Sim. Bom dia, é o tanque e em que hotel? Eu solicito autorização para giro do motor aqui no, na posição 10 do pátio 1, já autorizado pelo infraero, o giro é em marcha lenta. Coordenação com a equipe de solo, reposto terra. Ok, repassar o teste. Agora o teste 3520, 087 a bordo, 2 horas e 20, alternado Maceió. TAN 3520, autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia. Reporte pronto, ponto espera 10, ajuste na 014. 1-0-4, Pátio 1, Índia, reportará pronto, ponto espera, TAN 3520. TAN 3896, solo 53, libera direita, prossegue Alfa, reposta no lance da Juliette. Direita via Foxtrot, ingressa na Alfa, informa antes da Juliette, TAN 3896. Gol no 561, após a passagem do Airbus da TAN retaguarda, autorizado, chamando pronto para o táxi. O Airbus está autorizado, gol no 561. Confirme, meu torre. Paulo, é o Gustavo. Gente, Golfo, Golfo Alfa. Aguarde mais 3 minutos. Ok, agora. Tan 38 no meio, ingresso a Juliette, posição 08. Via Juliette para o 08, Tan 38 no meio. Próxima ponte 0, pronto, 7520. Tan 3520, linha decola, posição 0, vento no 70 graus, 06 nós. Prezada linha decola, posição 0, Tan 3520. Tan 3520, decolado 57, sem controle, 1208. 208, 3520. Controle Salvador Bancheta, 3520. Tan 3520, contato radar, via saída Puca, suba para nível de voo 370. Via Puca, subindo ao 370, 350. Ponto 561, autorizado táxi via Índia até ponto esperando no 0, quando lá reponta pronto, ajuste no 0 no 4. 14, táxi via Índia, ponto esperando no 0. O Golf Golf Alpha autorizado, reboque do 3 para 09, reportando ao término. Ok, só licente, autorização de reboque, vamos iniciar. posicionando no zero. A linha decola posicionando no zero, vento no 60 graus, no 0 nós, gol no 561. Ele decola no zero, gol no 561. Ah, 3520, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, 2685, uma boa. No 561, decola 203, chame o controle Salvador, 120, decimal 8. 208, bom dia, 1561. Bom dia, o ano 561 decolou, vai cruzando 1.200 pés. Passamos lá. Ano 561, contato radar, via saída salvo 1, suba para nível de voo 360. Passamos lá no 360, 1561. Salvador, no 561, vai iniciar desvios à esquerda da rota para evitar formações. Agora na magnética 210, 210. Bueno, 561, ciente do desvio após Valida. Após o desvio Valida, no 561. Salvo Salvador, na escuta do Google, Fusão. Prossiga, Google, Fusão. No tempo de reboque. Sim, de buscando. Parou o Uno 561, tá voando lento. Gente? Comeu um no chame centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 12835 251, 1251, bom dia. Bom dia. São Salvador, muito bom dia, são Gol, Tango Vitor, no pátio 3, posição 2, Lima, solicitando autorização de reboque para o pátio principal, posição 03. Gol, Tango Vitor, autorizado a sair do pátio 3, reporte para ingresso pátio 1. Ok, reportarei para ingresso pátio 1, obrigado. muito boa noite. Gol 1161. Gol 1161, aguarde cópia. Aguarda cópia, 1161. Gol 1161, pronto cópia? Pronto cópia, 1161. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola 10, curva direita. Saída, São João, Leda, Motiva, via Upzulu 10, Taubaté. Controle Salvador, opera, 120, décimo 8, aciona 5507, transponder. Autorizado São Vu, autorizado nível 360 para Guarulhos, saída São Vu 1, transição Leda, após Motiva, Taubaté. 1208 é o controle, 5507 é o transponder para o 1161. Gol 1161, saída São Vu 1, Leda, transição Motiva. Eu via Upzulu 10, após Taubaté. Sim, autorizado São Vu 1, Leda, transição Motiva, após Taubaté. 1161. Eu via Upzulu 10, chama pronto para o pushback de saneamento, gol 1161. Upzulu 10, vai chamar para o push 1161. Gol Tango Vita, ingresso parte 1, reporte posição 03, parqueado. Ok, autorizado, entrar na parte 1, reportaria na posição 03, obrigado. Matadouro, Gol 1161, pronto pushback, acionamento na 1-1. Autorizado, chama um táxi. Chama táxi.